eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Bom dia, meus amados irmãos. Nessa terça-feira, nós estamos aqui para prosseguir a nossa programação e queremos dizer que logo mais ao meio-dia inicia o período de orações, de intercessões em nosso templo na Silveira Martins 506. Quero enviar o meu abraço nesta manhã a todos aqueles que estão ajudando a patrocinar o programa. Nós já temos uma chamada aí com o nome daquelas pessoas e eu acrescento ainda nessa relação o irmão Israel Vargas, sua esposa irmã Angelina, também o irmão Odair Soares, e também queremos agradecer a irmã Angelina Dias, que tem cooperado com a nossa programação. Vilmar Rapzinski, a irmã Odete Bassi, eles que são ali do interior de Barão de Cotegipe, meu carinho a esta família que diariamente ouvem os nossos programas, e também a Ineide, que eu conheci, que é a nenezinha, a menina. Que Deus abençoe todos os demais filhos desse querido casal. Meu abraço e que Deus continue abençoando o povo de Deus. Hoje, ao meio-dia, inicia o período de oração. Venha com a tua família para orar na casa do Senhor. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. O Salmo de número 127, ele diz que os pais são os guerreiros, os filhos, as flechas. Uma família é um resultado da liderança de um homem. Se nós olharmos as páginas da Bíblia e olharmos a estrutura da raça humana, nós vamos entender que filho não vem pronto. Filho se constrói. O tempo é a maior moeda que você, pai, pode investir no seu filho. Dar tempo para conversar com ele, para sair junto com ele. A maior herança que você pode deixar para o seu filho é um caráter digno de ser imitado. Para sintetizar isso, eu conto a história de um pai que a sua filha saiu com mais 3 jovens para uma festa. E aí, ela, antes de sair, foi lá no armário e apanhou várias garrafas de bebidas alcoólicas e disse para as suas colegas: isso aqui o papai não vai se importar de nós levarmos. E aquelas jovens saíram, não demorou muito, na calada da noite, na madrugada, a notícia veio que houve um acidente e as moças, elas vieram a falecer. Aquele pai, muito nervoso, a primeira reação é de matar a pessoa que fez o acidente, como aconteceu o acidente. Aí ele vai na sua sala, abre aquela adega, enfim, e encontra um bilhete da filha dizendo: papai, eu levei tantas garrafas de uísque e algumas garrafas de cerveja, enfim, e eu sei que o senhor não vai se importar por isso. Um beijo. Veja, irmãos, amigos, que às vezes é assim. Elas não compraram essa bebida numa lancheria, num salão. As moças saíram de casa com isso. Talvez se tu não tiver um revólver dentro de casa, se você não tiver uma carteira de cigarro em cima da tua mesa, uma garrafa de pinga, talvez o teu filho não vá entrar por esse caminho. Então, pai que me ouve, ainda que você pode até achar que eu estou entrando numa área que não devia, porque você é livre, só que eu estou dando um conselho. Isso que eu falei são fatos que acontecem. E a gente sempre procura culpar o outro, hein? Ao passo que o acidente houve, o envolvimento houve, o deslize houve, porque levaram já de casa aquela situação terrível. Então eu deixo essa reflexão nesta manhã. Uma família é o resultado da liderança de um homem. O carcereiro de Filipos, ele disse a Paulo, que hei de fazer para ser salvo? E o Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando Paulo entrou na casa dele, toda a família, ela foi transformada através da mensagem do Evangelho. Que Deus abençoe a você pai e a você mãe, nesta manhã. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Eu quero nesse momento orar com você. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, nesta manhã, quem sabe quantas famílias, ó Deus, ouvindo essa programação e talvez em algum momento sentindo até peso de responsabilidade pelo descuido que às vezes é cometido no relacionamento entre pais e filhos. Mas nesta hora, eu creio, Senhor, que os céus estão à disposição desse pai e dessa mãe, desta família, e que esses filhos que são como flechas possam ser bem direcionados, possam ter um alvo aonde o pai e a mãe estão lhe dirigindo, que sejam lugares benéficos, lugares de construção espiritual, que eles possam ter um lar feliz, abençoado e próspero. É a minha oração, em o nome de Jesus Cristo, agora e sempre. Amém e amém. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Agradecemos aos parceiros do programa Novas de Salvação. Jorge Cravukov, Maria Denspe, Salete Panoso, Maria Madalena, Osmar e Rita, Tábia e Agnes Appel, Nicodemos e Regina Benca, Osmar Costa e seu filho Simon, Salete Galivar, Maria Candeia, Stefano Schura e todos os que enviam colaborações anônimas. Seja você também um colaborador.